Muito interessante o tema de hoje, né? O caminho da vigilância. Mas antes de eu entrar no tema, eu gostaria de pedir licença para vocês para nós lermos uma comunicação através do Chico Xavier pelo Bezerra de Menezes no dia 21/6/1963. Que é bem interessante, que vem a calhar com o tema de hoje. Caminhando. A experiência na Terra, muitas ocasiões, pode ser comparada a uma viagem de um homem através de selva incomensurável. É preciso compreender as necessidades de vigilância para que os perigos se não convertem em desastre e para que as expectativas não se transformem em angústia. Acendamos a lâmpada viva da prece e caminhemos adiante, à procura do Cristo em serviço dele, nosso divino mestre, ao pé do semelhante. Esqueçamos a agressividade do solo inculto e a sombra do matagal, para nos lembrarmos constantemente que é preciso varar os obstáculos ao encontro do mestre, o sol claro de nossas almas. Então, essa comunicação foi em 1963, já faz um bocado, né? 60 anos por aí. Mas vamos, então, seguir no tema de hoje. É importante nós lembrarmos, quando estamos no mundo, né, a gente tem uma tarefa que nos compete, que é muito importante. A primeira delas, vigiar os nossos pensamentos. Porque sempre antes da ação, a gente pensa. Por exemplo, hoje eu vou no centro espírita. Eu pensei, vou no centro espírita, vou ir no centro. Bom, hoje eu vou fazer tal atividade. Antes eu pensei em fazer a atividade. Então, nada nós vamos fazer sem pensar. Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. E um trabalho que a gente precisa realizar, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, é cuidar de si mesmo, é cuidar de nós, porque muitas vezes a gente, nesse corre-corre da vida, acaba se esquecendo de nós, né? A gente relaxa na área da saúde, né? Em várias coisas, e a gente precisa cuidar de si mesmo para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos adiantar a nossa escala evolutiva. Então, isso é uma das principais coisas também. Buscar aqueles elementos, aquelas coisas que nos fazem bem, que não deixam a nossa mente entrar em estado assim negativo, em pensamentos ruins. Então, sempre buscar, né, esses elementos que nos fazem bem. Pois quando estamos lidando com um mundo terreno, vez ou outra, a gente é tentado assim, de cair em tentação. Acho que com todas as pessoas acontece isso. Na área da afetividade, na área do financeiro, né? E na área dos vícios. Só uma das principais tentações, assim, que nos atrasam a nossa evolução. Algumas tentações que nos parecem muito boas no começo, mas que se revelam tóxicas no final. Aquelas que vêm embaladas naqueles papéis bem bonitos, assim, né? Mas que, no fundo, nos trazem dessabores, sofrimentos, dores, né? elas vêm de várias formas, coisas que no final nos prejudicam. Vamos falar na área afetiva. Aquela tentação da puladinha de cerca, né? Que é, acho que mais do masculino, mas o feminino também não fica muito atrás. Então, ter muito cuidado com isso, né? Porque isso aí traz muita dor, muitas vezes destrói famílias, enfim. A área econômica, a área financeira, quando a pessoa é muito, muito ligada ao financeiro, quando a pessoa tem muita ganância do adquirir, do ter, muitas vezes ela não mede e passa com uma patrola por cima daquele que está pela frente. É outro comprometimento muito grande, é outra vigilância que a gente precisa ter. E a área dos vícios, que a gente sabe que os vícios, né? Tem vícios que são muito tristes, que muitas vezes também se desfazem na família quando não tem essa estrutura, esse amparo, né? A pessoa acaba se destruindo e destruindo aqueles que o amam. E no final das contas, nos levam a caminhos que a gente não gostaria de ir. Então, é interessante sempre quando nos... Porque todas as pessoas são tentadas por um momento. Até Cristo foi tentado, ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Né? Como que nós não vamos ser tentados? Com certeza, nem por isso, né, vamos ficar nos culpando, sofrendo. Vamos sim ser mais vigilantes conosco mesmo. Porque se a gente não for vigilante, com disciplina, com oração, né, respeitando e tendo fidelidade aos nossos princípios, aos nossos valores, a gente vai conseguir a levar uma vida e tranquila e nos libertando dessas tentações. Quando a gente cai em tentação, depois vem a culpa, vem o remorso, vem o sofrimento. No começo tudo é bom, depois é um rio de lágrimas. Né? E o Evangelho não desconhece essa realidade. O Evangelho endereça todas as questões de nossas vidas. E as tentações, como são questões de nossas vidas, ele também endereça. O Evangelho não deixa de tratar disso. Ele nos dá a fórmula mais perfeita, que já foi citado, mas eu vou repetir, que é o vigiar e orar. É a fórmula mais perfeita que tem para nos auxiliar. É a prece, é a oração. Eu gostaria de me aprofundar um pouquinho nesta parte aqui, um pouco nessas questões, como evitar a tentação, que há um tempo atrás era entendida, assim, a gente quando não tinha muito conhecimento espírita, a gente entendia assim, ah, vou me afastar do problema, vou fugir do problema, aí eu vou evitar dele acontecer. Mas não é a forma mais correta nós fugirmos do problema. Porque a fuga não nos fortalece. O afastamento não nos fortalece. Quando nós temos problemas assim de tentação, a gente precisa enfrentar o problema de frente, encarar a situação e trabalhar dentro de nós a reforma. Não, isso não vai me fazer bem. Isso vai ser prejudicial para mim, isso não vai ser bom para o outro. E dessa forma nós vamos vencendo e tendo coragem para acabar com aquela situação. Porque Deus sempre quer seus filhos no caminho do bem. Deus não quer que seus filhos se percam. Ele ama todos os seus filhos e quer eles sempre no caminho do bem, no caminho do amor. Então, nunca deixar a mente ociosa, porque mente desocupada, já tem aquele ditado, mente desocupada, máquina do... Né? Não gosto de dizer essa palavra. Mas é uma verdade. Então, procurar manter a nossa mente ocupada. E não tem nada melhor do que a gente trabalhar na área do bem. Fazer o bem ao próximo. Fazer alguma coisa em favor de alguma instituição, algum trabalho, se a gente não tem uma atividade nossa. E do contrário, é pegar um livro, né, é ler alguma coisa boa que venha somar para o nosso crescimento espiritual. Mas manter a mente ocupada é muito importante. O trabalho honesto para a nossa subsistência, sim, devemos trabalhar. Porque nós vivemos no mundo material e precisamos ganhar dinheiro. E não é errado ganhar dinheiro e ter dinheiro. O errado é fazer ele o principal objetivo da nossa vida. E fazer coisas erradas em razão disso, mas não que seja errado ganhar dinheiro. Porque para Deus não é importante o que nós vamos adquirir. Se nós tivermos muitos terrenos, se nós tivermos muitas casas, muitos carros, se nós tivermos títulos, diplomas, nada disso interessa para Deus. Nada mesmo. Porque tudo isso fica antes do túmulo. O que interessa para Deus é o que nós carregamos aqui dentro. O que interessa para Deus são as nossas ações. Porque quando nós chegar lá na espiritualidade, ninguém vai nos perguntar o que que tu tinha. É uma decepção muito grande para aqueles que dão muito valor aos bens materiais. Porque tudo ficou aqui. Ele vai querer saber sim de nós. Como é que está teu coração? Né? É isso que Deus vai nos perguntar. Então, inclusive, o nosso corpo fica aqui. Só parte a nossa essência. Pensemos nisso. E que Deus abençoe a todos nós.